Atenção, moradores da Vila do Cachorro Sentado. O Rock Bravo entrou aí no bar. Muito cuidado, hein? Papai, quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo, hein? Fala baixo, meu filho. Aquele é o Rock Bravo. Vamos, saiam todos da minha frente. Saiam da frente, já disse! Vou derrubar tudo isso aqui. Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui. Que bravo era temido, era o terror lá do sertão. Ninguém mais tinha sossego em toda aquela região. Pra puxar o seu revólver tinha bem facilidade, ligeiro igual um raio em dias de tempestade. No lugar que ele chegava todo o povo se escondia, no boteco que ele entrava a confusão logo surgia. Me dá um conhaque aí depressa. Pronto, seu Rock, aí está o conhaque. Não quero mais o conhaque. Troca ele por uma cachaça. Vamos logo. É pra já, seu Rock. Aí está a cachaça no lugar do conhaque. Pode beber. Assim é que eu gosto. Até logo. Seu Rock, o senhor vai embora sem pagar a cachaça? Pagar? Eu não troquei a cachaça pelo conhaque. Está certo, mas o senhor não pagou o conhaque. Como é que eu vou pagar se eu não tomei o conhaque? Pronto, está pago. E a senhora aí? Gosta de flores? Ah, seu Rock, eu adoro flores. Amanhã no seu enterro terá muitas flores. Os dias foram passando. Certa vez, Rock Bravo soube que no arraial da Vaca Morta havia um homem valente. Rock foi para lá e ao ver o valentão, Rock Bravo disse assim: quem é o bravo aí? O bravo aqui sou eu, por quê? Tem mais algum bravo aí? Quem são vocês dois? Eu sou o Joaninho Farofa. E este aqui é meu irmão, o famoso Beppe Caruncho. Pronto, deu caruncho na farofa. Cadê o garçom desse restaurante aqui? Estou aqui, seu Rock. Tem comida aí? O senhor gosta de bife a cavalo? Gosto. O senhor gosta de frango frito? Gosto. Eu também gosto, mas não tem? Toma, e vê se me respeita. Você aí, o que está fazendo? Deu fora daqui já! Eu vou dar o fora daqui, mas você vai comigo, Rock Bravo. Eu ir com você? E por que motivo? O motivo é simples. Eu sou um policial e você está preso, Rock Bravo. E não tente nenhum golpe, senão eu lhe encho de estanho, entendeu? Vai andando, Rock Bravo, você está preso. Eu preso? Coisa nenhuma! Lá vai fogo, policial! Eu lhe avisei, Rock Bravo. Você ia para a cadeia. Agora, vai para o cemitério. Com a justiça não se brinca. Acabou-se o valentão, a paz voltou nessa cidade. Todos vivem trabalhando, cheios de felicidade. Rock Bravo hoje está morto, recebeu o seu castigo. Com ferro vive aferindo, com ferro ele foi ferido. Rock Bravo, desordeiro, recebeu sua sentença. Devia ter compreendido que o crime não compensa.